Apocalipse de Jesus, o Cristo de Deus, para quem? Simples de coração. Prosseguimos nós pregando a Bíblia do fim dos tempos ou da transição dos tempos. Porque o mundo não vai acabar, não é fim do mundo. É fim de um mundo, como tantos outros términos de mundos já ocorreram. Onde está o Império Romano? O Império Espanhol, o Império Português, o Império Francês, o Império Britânico, o Império Assírio, o Império Babilônico. Onde estão? Sofreram seus armagedões e se desfizeram. E outras formas de viver surgiram. Onde está o feudalismo? O absolutismo dos reis? Um outro canto, a gente vê alguma coisa, mas a exceção. A verdade é que não podemos nos calar, porque senão, como disse o Cristo aos seus adversários, que censuravam seus apóstolos e discípulos, porque os saudavam com grande efusão na entrada triunfal dele, Jesus, em Jerusalém. Asseguro-vos, disse o divino chefe, que se eles se calarem, até as pedras clamarão. Então, repitamos, como os apóstolos, os discípulos, os seguidores de Jesus, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Salmo 118, versículo 26. Então vamos lá. Nesse estudo do capítulo 14, estamos indo devagar, o Apocalipse esteve aí tantos milênios, em muitos cantos escuros. Ele é a realidade sempre presente. Nós vimos observando que todo mundo está num processo de misturar-se, como disse muito bem São João Bosco, Dom Bosco. Isso está publicado na revista Vita e Pensiere de Milano, ano 2, volume 3, página 188. Um grandioso acontecimento se está preparando no céu para fazer pasmar as gentes. Far-se-á uma grande reforma entre todas as nações e o mundo irá misturar-se como um oceano. E ele vê também guerras, distensões, Mas diz, depois veremos ou teremos a paz universal. Dom Bosco, um santo católico apostólico romano. E aqui Allan Kardec, o codificador da terceira revelação, o Espiritismo, firmado no Evangelho do Cristo, segundo João, capítulo 10, versículos 14 a 16, Jesus o bom pastor, fala também, na sua forma, a respeito desse milagre, uma unidade que se fará no campo religioso, sob a bandeira da paz de Deus. Diz ele aqui, no século XIX, como já tende a fazer-se socialmente, politicamente, comercialmente, pela queda das barreiras que separam os povos, pela assimilação dos costumes, dos usos e da linguagem. Pressente-se essa unidade e todos a desejam. Alguns a desejam de uma forma meio esquisita, mas outros a querem ver de todo o coração. Daí a necessidade de se humanizar, de se cristianizar, no sentido do cristianismo de Deus, não os das guerras, dos ódios, dos desentendimentos, da tolerância como regra de sobrevivência, mas do cristianismo do Cristo, que diz, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Como o Pai me conhece, assim eu conheço o Pai e dou a minha própria vida pelas minhas ovelhas. Tenho também outras ovelhas que não são deste rebanho e importa que eu as traga, que eu as conduza, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho para um só pastor. Kardec fala na queda das barreiras que separam os povos, pela assimilação dos costumes, dos usos, da linguagem, os povos do mundo confraternizando como províncias de um mesmo império, e pressentia essa unidade e declarava que, no fundo, todos a desejam. Quando eu me refiro, o Alvino tinha trazido aqui a visão nova e abrangente do rebanho de Jesus. Estava também nesta linha, porque o rebanho de Jesus, ele não é formado apenas pelas criaturas, mas pela ideia das criaturas, por suas ideias, seus ideais. Página 17 do primeiro volume das Diretrizes Espiritualistas da LBV Mundial. Novo e abrangente conceito do rebanho de Jesus. A legião da boa vontade, com o seu ecumenismo irrestrito, traz ao mundo novíssimo e abrangente conceito do rebanho de Jesus. Quando o divino chefe determinava aos seus apóstolos e discípulos, representados na figura hierática de Pedro, apacentar suas ovelhas, não falava somente de ovelhas humanas. A religião, a ciência, a filosofia, a educação, a arte, o esporte, a política, a economia e tudo aquilo que representa a cultura universal são ovelhas do rebanho de Jesus a serem apacentadas por sua eterna doutrina firmada no seu mandamento novo: amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se tiverdes este mesmo amor que eu tenho por vós, uns pelos outros. Porque não há maior amor do que este: dar a sua própria vida pelos seus amigos. Ora, esta é a lei da solidariedade mundial. Para que possa haver a sociedade do homem solidário e não essa triste sociedade do homem solitário, ególatra. Essas ovelhas que são a religião, a ciência, a filosofia, a educação, a arte, o esporte, a política, a economia e tudo aquilo que representa a cultura universal são ovelhas do rebanho de Jesus, a serem apacentadas por sua divina doutrina, sua dialética. Elas e os homens vivem completo processo de simbiose. Por isso não podemos nos esquecer deste alertamento do Cristo, constante do seu Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 5. Sem mim, nada podereis fazer. Quanto às predições de Dom Bosco e de Allan Kardec, eu, nessas viagens que tenho feito pelo mundo, tenho testemunhado a sua veracidade. Estando em Paris, não é a Paris do tempo de Victor Hugo, onde raramente se via um negro, ou se via um oriental, quando apareciam, eram fatalmente em posições subalternas. E hoje já não é bem assim. Há orientais, negros africanos, na Cidade Luz, porque existe uma lei de compensação divina. Quem invade é invadido. A França, por exemplo, poderia dizer a Espanha, poderia dizer Portugal, como poderia dizer Roma, que invadiu todo aquele mundo conhecido naquele tempo, ou a maior parte dele, e depois, por causa da lei da compensação divina, também foi invadida. Aí houve aquela mesclagem, aquela coisa toda. Surgiu, por exemplo, a cultura gótica, a arte gótica, eternizada nas catedrais. Quem invade é invadido. Onde é que nós aprendemos isso? Naquela passagem em que Pedro, irado contra a traição de Judas Iscariotes, pega de uma espada, no momento em que Jesus é traído, no Monte Olival, e corta a orelha de Malco. Pegou a orelha, colocou no mesmo lugar, e aqueles que o perseguiam nem se comoveram com isso. Mas a lição ficou, está aqui, por exemplo, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, de Jesus aqui, a partir do versículo 46. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos doze, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o então. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre! E o beijou. Jesus, porém, lhe perguntou: amigo, para que vieste? Fraternidade do Cristo até nesse momento de dor exacerbada. Nisto, aproximando-se os soldados e os criados, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Eis que um dos que estavam com ele, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: Pedro, embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E acrescentou: acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Contudo, como se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento, disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco ensinando e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então os discípulos, todos, deixando-o, fugiram. E há mais aqui, no Evangelho do Cristo segundo João, no capítulo 18, versículo 10 em diante. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Pedro, mete a espada na bainha. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não beberei, porventura, eu o cálice que o Pai me deu? Esse aqui é um exemplo emblemático da humildade corajosa de Jesus. Eu não costumo dizer que a humildade é, acima de tudo, corajosa. A humildade, porque a falsa humildade é o disfarce ideal de muita gente omissa, muita gente covarde, de muita gente que não quer se preocupar, não quer trabalhar, não quer fazer nada. Então, a pretexto de ser humilde, não faz coisa alguma, porque senão os outros verão. E Jesus mandou que fôssemos humildes, que sejamos humildes. não saiba a nossa mão esquerda o que fez a direita? Ora, Jesus, quando fez esse alertamento, ele queria dizer que não devemos nos vangloriar do que realizamos, mas não que deixemos de fazer o que é preciso fazer em benefício dos nossos semelhantes. E não nos mandou escondermos-nos, porque ele também afirma em outra passagem do seu evangelho: brilhe a vossa luz, para que os homens, vendo-a, sigam o vosso exemplo. Esse pensamento da humildade me lembra, certa feita eu disse que se fôssemos mais humildes, saberíamos tirar do Natal do Cristo seu grande ensinamento para todos os dias do ano, porque ele é a expansão da fraternidade. E não haverá sobrevivência sem ela. Mas eu prometi ler aqui o segundo mandamento da lei de Deus, conforme está na Bíblia Sagrada. E aqui há algo que tem muito a ver com a profecia. Não se esqueçam de que o irmão Zarur dizia, ele que começou a programação de rádio da LBV pregando o Apocalipse, a 4 de março de 1949, da Rádio Globo do Rio de Janeiro, que a chave da profecia é a reencarnação. Então vamos lá. Segundo mandamento da lei de Deus. Isso aqui está na Bíblia para o Povo, primeiro volume dessa coleção que eu lancei. Prestem atenção. O Centro Espiritual Universalista da Legião da Boa Vontade Mundial está diretamente subordinado ao espírito da proclamação de 7 de setembro de 1959, quando determinou por inspiração divina o seguinte. Prestem bem atenção para poderem todos vocês deslindar as profecias. Não se esqueçam de que a reencarnação é a chave do entendimento do Apocalipse e de qualquer profecia verdadeira. A religião do novo mandamento, cuja orientação universal pertence a Deus, ao Cristo e ao Espírito Santo, tem por base o Evangelho e o Apocalipse de Jesus, em espírito e verdade, e por finalidade a pregação desse Evangelho e desse Apocalipse, sem o véu da letra que mata, de modo a tornar acessíveis a todas as criaturas humanas os ensinamentos cristãos universalistas. Abre aspas lá na religião do novo mandamento, cuja orientação universal pertence a Deus, ao Cristo e ao Espírito Santo. E fechamos aspas aqui. Agora vamos prosseguir. Assim, para explicar as quatro revelações, a de Deus, a do Cristo, a do Espírito Santo, e a quarta, que reúne as revelações de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, da Gênese ao Apocalipse, damos sempre a palavra ao Espírito da Verdade. Eis a sua explicação do segundo mandamento. Muita atenção agora. Não queremos nem ouvir uma mosca batendo as asas por aqui. Não farás imagens esculpidas das coisas que estão em cima nos céus, nem embaixo sobre a terra, nem nas águas sob à terra. Não te prostrarás diante delas, não as adorarás, nem as servirás, porque eu sou o Eterno, teu Deus, o Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta gerações daqueles que me aborrecem, e que uso de misericórdia na sucessão de mil gerações com os que me amam e guardam os meus mandamentos. Fechar aspas. Vai falar com o Espírito da Verdade agora. A unidade de Deus, sendo o princípio fundamental da fé, teve de ser resguardada pelos teólogos. Nossas palavras remontam até à origem da crença. Todos os que se achavam à frente do culto a possuíam firme, embora espalhassem outra entre o povo. A ideia da unidade de Deus se perpetuou em todas as idades, no seio de todos os povos, ainda que sem o caráter de generalidade. Quer dizer, embora não fosse geral, era partilhada pelos espíritos intelectualmente mais adiantados, se bem que menos virtuosos, que governavam os povos, quer como sacerdotes, quer como filósofos ou sábios. A proibição de fazerem imitações das coisas criadas não significa, para os homens, a obrigação de se privarem de tais reproduções. Proibiu-se-lhes apenas que se mostrassem diante delas e as servissem, a fim de que a unidade do princípio criador fosse mantida sempre. Mas os homens, materiais por natureza, tinham necessidade de representações também materiais para alimentarem sua fé. Daí a adoração, o culto prestado a representações sem nenhuma importância, isto é, simulacros colocados nos templos como ornatos. Transportai-vos ao templo de Salomão, e nos quatro cantos do altar vereis anjos de asas espalmadas, outros voltados para o oriente, outros para o ocidente. A representação artística e simbólica não era interditada. Era ou apenas o culto voltado a essas representações. Aqui, entre parênteses, uma nota do unificador. Assim que os legionários chamavam Zarur. Vamos ver o que ele diz aqui. Estabelecer o templo da boa vontade com um só altar, exclusivamente dedicado ao Senhor, Senhor Deus, para reunir todas as criaturas, sejam quais forem suas crenças, conduzindo-as à unidade da fé. O templo da boa vontade é o templo da religião de Deus. E aqui eu comento que não é contra nada nem contra ninguém. Qualquer um pode entrar no templo da boa vontade, nos núcleos familiares da religião de Deus, e sentir-se à vontade. Em primeiro lugar, ninguém vai lhe perguntar qual é a religião, o partido político, a ideologia. Ninguém vai observar qual é a sua cor. O que nos interessa ali é o ser humano, que tem um espírito imortal. Por isso, tanta gente se sente bem dentro das fronteiras da legião da boa vontade, da religião de Deus, que é a religião do terceiro milênio, religião do amor universal. Mas voltando aqui ao texto do Espírito da Verdade, Moisés lembrou aos hebreus o poder de Deus, apresentando-o como forte e cioso, isto é, sem admitir a partilha de seus direitos e com a força de os fazer respeitar, mas sem ferir o inocente, para punir o culpado até a terceira e a quarta gerações, nem concedendo graça aos culpados por intermédio de mil gerações, por favor a um justo que houvesse servido de tronco a essa posteridade. Fraqueza da inteligência humana. Essa questão de punir o inocente, isso é um escárnio até para a justiça humana, que por ser humana tem os seus defeitos. Isso é uma coisa que ninguém, no perfeito sentido mental e espiritual, pode aceitar. Mas prosseguindo, essa punição e essa misericórdia, verdadeiras monstruosidades, se entendidas segundo a letra, são, segundo o Espírito, a expressão sublime da justiça e, ao mesmo tempo, da bondade infinita de Deus. A explicação e a justificativa de compreender-se aquela sentença desse duplo ponto de vista, vós a encontrais na lei da reencarnação, que mostra o castigo a cair sempre, de geração em geração, sobre o espírito culpado, e a misericórdia de Deus sempre a descer, através das gerações, sobre o espírito que se depura e progride para o bem. Muita gente pensa que reencarnação é punição, uma punição cruel, etc. O inferno é uma coisa muito pior, hein? Porque não, camarada fica condenado eternamente. A reencarnação, você tem a opção de melhorar, de crescer. A reencarnação é como se você tivesse repetido o ano e tem uma oportunidade para aprender e não ficar sendo um repetente contumaz e desavergonhado. Prosseguindo aqui na leitura do texto do Espírito da Verdade, os espíritos geralmente se agregam, formando categorias de seres similares. Ora, compreende-se que esposos culpados atraiam para o seu lar espíritos pouco adiantados, dispostos a seguir o caminho que eles trilham. Do mesmo modo, os que observam a lei de Deus e cuja posteridade há de ser cada vez mais virtuosa, atraem, de geração em geração, espíritos cada vez mais adiantados. Vimos de dizer: compreende-se que esposos culpados atraiam para o seu lar espíritos pouco adiantados, dispostos a seguir o caminho que eles trilham. Efetivamente, isso é bem compreensível. Antes de tudo, sabeis haver espíritos que, pouco desejosos de progredir, procuram os laços de simpatia, seja esta oriunda do bem, seja do mal, que já os prenderam, esses laços. E outros que, embora impulsionados pelo desejo de progredir, escolhem meios cujas influências perniciosas não podem vencer. Neste último caso, O espírito é prevenido, devidamente prevenido, dos perigos que correrá. Uma vez reencarnado, haverá de correr muitos perigos. E da queda quase inevitável, que daí lhe resultará. Quer dizer, quando eles acham que estão prontos para qualquer coisa, não querem dividir o pagamento em parcelas mais moderadas. Prosseguindo, se persiste, é por sua livre e espontânea vontade. Compreendei, de conformidade com esses princípios, a progressão do castigo e também da misericórdia. O castigo se verifica na terceira e na quarta gerações, porque pouco a pouco o espírito se depura, ou por efeito da encarnação de outros no meio que ele tem preferido, ou por efeito das provações pelas quais aí passa repetidamente. É claro, você nasceu, você não pode reencarnar como seu próprio filho, não dá tempo, mas pode vir na terceira geração como seu neto, ou como seu bisneto. Daí, na lei de Deus, no segundo mandamento, se fala na terceira e na quarta gerações e daí por diante. Na segunda não pode mesmo. Prosseguindo aqui com o Espírito da Verdade, já na parte final do seu esclarecimento, desde que um começo de melhora se faz sentir nele, o Espírito entra no rumo do progresso, atrai para si companheiros também mais adiantados, e por intermédio de mil gerações, ou muito mais, se vai mostrando cada vez melhor, até atingir finalmente a perfeição. Agora outra nota do unificador. Como se vê, logo na primeira revelação, dada pelo Cristo de Deus a Moisés, a reencarnação já aparece como a chave de todos os problemas humanos e sociais. E para terminar, antes da prece, Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Pai nosso que estás no céu, e em toda parte ao mesmo tempo, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de justiça e de verdade. Seja feita a vossa vontade, jamais a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O pão para o espírito transubstancial, a comida que não perece, porque o pão para o corpo iremos conquistá-lo com o suor do nosso rosto. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos as dos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Graças, Senhor. Dá-nos a divina paz que prometeste àqueles que vivem o teu novo mandamento. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou.